mas é agitar. Bué de loopings num skate, bora para as ondas surfar. E se um Uber é divertido? As miúdas lá da rua gosto de desatinar. Convido-os para um free sumo quando as quero namorar. Free sumo beber é divertido. Free sumo é a bebida que topamos para beber. Dá-lhes gozo, é curtido e põe a malta a mexer. Free sumo beber é divertido.